soltas de pena i que encontro ja. Cheira a terra recendo o fim do obrar. Malvo intenso coloreo o céu e real. Sol e nubes pelexando no será. Shine.